3190, vetoração para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 040, reposta estabilizado. Esquerda, 0. 3190? Afirmativo, curva esquerda para o 040. Esquerda, 040. Limite localizador, 3190. Tango, Índia Bravo, afaste nessa posição, o senhor irá interferir na aproximação da pistola 0. Tango 3590, informa um helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Cultura Tango 3560. Negativo, prossiga. Tan 3560, informa helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Tango Índia Bravo, voe na proa da rotatória, proa ideal 080. Tango Índia Bravo, voa na rotatória, proa ideal 080, já ingressando no corredor de Lagos, já Paripe, Tango Índia Bravo. Não, Tango Índia Bravo, curva agora, proa 070. Agora, tá curvando. Controle, Salvador, LGS 6720, formação de par, boa tarde. 6720, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, QNH 10 no meia. Identificou Bonf 4000 pés, 10 no meia, 6720, pode ir o apelo? Mantenha a chegada, via de 6720. Mantenha a chegada, 6720. 7-3-2-1-7. Ok, Índia Alfa, no Bonf 1862, 1016 agilizando, 077, tá bom. Controle, Tango Índia Bravo visual com o campo de pouso, autorizado a transferir a torre. Tango Índia Bravo, chame torre 118, décima meia. 8-6, Bravo, grato. Tango 3560, continua aproximação, reporte baixar travado. Décima meia. 8-6. Muito boa tarde, o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Romeu, Tango Índia Bravo, ajuste no 0 no meia, vento no 40 graus, 099, reporte no solo controlado. No 0 no meia, 140-099, no solo controlado, reportará o Tango Índia Bravo. Tango 3217, declarou 56, controlando 20.8. 208, obrigado. 20, torre 186, aqui de Anabela. Corre, o Eco de Novembro aqui próximo à rotatória, a possibilidade de ingressar num tráfego para 120? 360, nada eu. Controle Gol 399, pode ir para o Abrite? Mantenha a saída do Gol no 399. Ok, mantenha a saída. Faça um 360 pela sua direita, após estar autorizado no circuito da 10. 2060 pela direita, após circuito da 10, é cuidado novela. Salvador, gol 1077, segundo ponto de espera da 10 para manter a decolagem. Mantém o ponto de espera, gol 1077. Vai manter o ponto de espera, 1077, gol. É com o Índia Novembro, está visual com um helicóptero prosseguindo para a RMAR. No momento negativo, que já iniciamos aqui o primeiro. Reporte visual com traço, é com o Índia Novembro. Reporte na visual com traço, é com o Índia Novembro. Torre, está 3190, uma milha de terra, baixou e travou. 3190, continua a aproximação, o orando está livre. Coro 399, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251, 3325, gol no 399. Efetuou 360, é com dia novembro, não avista o helicóptero. Prossegue para o tráfego da 10. Helicóptero já está na curta final da RMA. Prossegue para o tráfego da 10, é com dia novembro. Autorizado, perna do vento, reporte na rotatória, o é com dia novembro. Corrigindo, no través norte da torre, é com dia novembro. Reportará o é com dia novembro. No solo 59, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, tá. 3560. Salvador, muito boa tarde. Eu tô 3560, ligando pra rede. 3560, Alfa está reportando pra Juliette 3560. Estimativo, só 3560. Alfa Juliette para o 03, 3560. Tanga Bravo, solo controlado, muito grato. 3190, autorizado pouso 10, vento no 40 graus, 099. 10, livre pouso, está 3190. Ator do campeão, Tanga Bravo. Tanga Bravo, frequência livre. Livre, Bravo. O gol 1975 para o TAC com 127 a bordo, 3 horas de autonomia, 10 na Campina. Campina. Então, através do portal meio do Uzebona 7. 60128-8-2231. É com o Índia Novembro, a intenção TGL na 10, confirme? Afirmativo. Gente, é com o Índia Novembro. Solo. Solo TAN 3190, livrou. 3190, e a Alfa é portar antes da Juliette 3190. Objeto 6720 desça para 2000 pés, após estabilizado no localizador. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 2000 pés, repórter estabilizado, X-Ray pista 10, pé 2A. Dando base para a final do ano zero, baixado travado, eco em dia novembro. Aguardando autorização, eco dia novembro. O QNH 10016. Confirme, aguardando autorização para girar base? Negativo, autorizada a base, reporta na final da 10, baixado travado, aguardando autorização de toque remetido. Afirmativo, é o eco em dia novembro. Voo no 077, decolado aos 03, controle no 208. 1208-1077, boa tarde. A senhora, Romeu Lima. Bom pouso. Papá Romeu Lima. Tripo Papá Romeu Lima, prossiga com a proa da projeção da final da 17, aguarde instruções. Proa da projeção da 17, aguardando instruções, o Papá Romeu Lima. Eco em dia novembro, autorizado toque remetido a piscina 0, vento 140 graus, 10 mais. Vente, livre toque remetido para o eco em dia novembro. Boa tarde, voo 9925, informação telefone, autorização Brasília. Vou seguir direto parte da bata? Tem condições, senhor. Autorizado direto parte da bata, informa a aeronave efetuando toque remetido a pista 10, pequeno porte. O vento 140 graus 09 nós, reporte no solo controlado da bata, o Triplo Romeu, Triplo Papá Romeu Lima. Está ciente da aeronave com toque remetido, está autorizado direto bata, vai reportar no solo controlado. Fazer assim uma identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, que é legal no 096. 096, descendo 050, identificou chegada mais. Box 4, para autorização, Ilhéus, se puder adiantar a nossa saída, por favor, coordenar o nível 140 ou o que tiver no repetitivo. Gente, prevista da El, na escuta para cópia, 5495. Boa tarde, vou no 7. No 755. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Afirma, prossiga. 1.500 pés, curve à esquerda e reporte na perna do vento da pistão no zero. 1.500 pés. Vente reportará na perna do vento da 10 a 1.500 pés o Eco Dia Novembro. Eco Dia Novembro informa o Robson 44 prosseguindo para pouso direto pátio da bata, aproximadamente 500 pés. Novembro é ciente. Fala da 10, para a direita, água, Enefra, 1208, controle 5444, nossa fôner, 1925. Do Yankee Delta Charlie. 0117. Confirme, já liberou o eixo de decolagem? Afirmativo. Gente, ingresse na perna do vento mantendo 1.000 pés. 1.000 pés, eco dia novembro. Perna do vento 10 mantendo 1.000 pés, eco dia novembro. Triplo Papá Romeu Lima, mantenha 500 pés, autorizada aproximação direto pátio da bata. O vento 140 graus 10 nós, hoje 1016, informa uma aeronave de pequeno porte, efetuando o toque emitido na pista 10, mantendo 1.000 pés. Paciente, o Papá Romeu Lima está 500 pés já na final para bata. 1755, livre decolagem pista 10, vento 140 graus 11 nós, informa aeronave de pequeno porte no circuito da 10, mantendo 1.000 pés, na perna do vento. Na escuta, prossiga, pronto pra cópia. 140, tá bom. cópia. Firmo, pronto, cópia. E você, Ilhéus, são 40 anos, um faz o teste, e os MPCs, pessoas do Mundial, se as suas direitas, apenas por um, se controle um, vai ver as suas, vai dar para a resposta de abrir. Eco Índia November, reporte girando base Pistão Zero, confirme, tem condição de girar base de imediato? Afirmativo. Gire base então, reporta na final da 1-0, Eco Zulu Índia. Informa a aeronave a 1 milha de Duna, a 1 milhas da cabeceira 1-0. Gente, reportará na final da 1-0, Eco Índia November. Paulo Lima já no solo controlado pro corte. 1755 decolado aos 08, Contolino 208. 208, boa. Romeu, triplo Papa Romeu Lima, seu solo 08, frequência livre. Livre, graças ao Romeu Lima, Romeu Lima. Voo 1077, suba restrito pelo centro até nível de voo 300. Afirmativo. Então, restrito ao 300, 300. Voo 1077. 7. Controle Salvador, boa tarde, voo 7. Gol 1755, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, Gol 1755. Você tem mais, você tem que fazer uma ideia, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem to Lisboa, flight level 390 via Port Zulu 10 until Natal, then flight land route. Departure from runway 10 with the left turn, book a departure, depart transition, departure frequency 120.8 and squawk 5462, Portugal 022. We'll call you ready, Portugal 022. Delta Charlie, confirma o tipo de equipamento. Não, helicóptero VH06. Em que Delta Charlie, reporte através do Parque Pituaçu. Ok, senhora, através do Parque Pituaçu. Gol no 077, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 125.1 ou 33.25, centro Recife, gol no 077. Bom dia. 6720, cheque o trem, o vento 140 graus, 10 mais. Chave travado, autorizado o pouso pista 10, 6720. Agora sim, autorizado o pouso pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Informa uma aeronave de pequeno porte, Papa Alfa 34, efetuando o toque emitido da pista 10. No presente momento está na perna do vento da pista 10, não interfere com a sua aproximação da pista 10. Jack 67307, livre pouso pista 10. Eco Índia November visual com um Boeing 737-800 na final da 10. Afirmativo. Enquadre-se como número 2, ingresse à retaguarda do tráfego. Prossegue pouso final ou toque remete novamente? Pouso final. Sente, prossegue à retaguarda do tráfego e aguarde autorização de pouso para pista 10, o Eco Índia November. Aguarde para girar base. Gente, aguardando para girar a base, o Eco Índia November. Meu Fox Kilo na escuta. Salvador, boa tarde, eu vou 1856, ciente da informação uniforme, autorização 370 Recife. Aceito, ponto cópia. Guardando. 2, desça para 2000 pés, após ser pisado o localizador. 2000 informará estabilizado na 1-2. Com India November autorizado, gira base, pistão no zero, reporte na final, embaixo travado. Reportará na final do no zero, baixado travado, é com India November. Web 6720, seu solo 12, livre à direita, ao livrar solo 1 do zona decimal 9. Livrar 129. Web 6720, informa a aeronave na final da 10, tem condição de agilizar a liberação da pista? Agilizar agora. Também me aguarde a autorização de pouso. O vento 140 graus 089. Reporte na DA. Direito, Web de novembro. Alfa no ponto 0, 118, 612, Gol 19, 25, obrigado, bom trabalho. Chegar no 0, no 7. Atromeu na volta, 17, 601. 2-0. Alfa, importância da Juliette, 2-0. No 925, mantém o ponto superado no 0. Pelo 856. No 956 para Recife, eu sou de 690. E eu quero ver que 58, eu falo no 0, segura sua esquerda, a gente vai dar tudo, a gente vai dar tudo. Na final. Sente após o mesmo, ali mantém pistão no zero. E após o tráfego, ali mantém não, no zero, gol no 925. 1110, decimal 8, transponde 5476, gol 1856. 1208, gol 1856. Vai chamar pronto para o estacionamento, noite e comer. Siga. Ok, está passando através do Parque de Tuaçu. Yankee, Delta Charlie, chame Torre 1, 18, decimal 6. Charlie. Certo. 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Do reporte na vertical do farol de Itapuã. Aqui o Yankee da Tatiana vai fazer um sobrevoo ali na hora de estreito. Você e eu já ficaram na folha do Salvador. Ciente, mantenha a vertical do farol de Itapuã aguardando instruções. Yankee Delta Tatiana. Tá. Solo Salvador, boa noite de Papapapá, aqui de Anavera. Reportará antes da Juliette para ingresso 41 no Eco de Anavera. No 925, livre decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 109. 3-0 pistão no zero, gol no 925. Delta Charlie, tem condições de cruzar o eixo da final da 10 de imediato? Cruze o eixo da final da 10, final da 10, cabeceira 10, o India Delta Charlie, sem interferir com o eixo de decolagem da pistão 10. Autorizado cruzamento de imediato, informa a aeronave a 2 milhas de duna, Boeing 737 Legol. Tá, inform to Galeão, request clearance. What SIV can we expect for today? Can you repeat? What will be the SIV for today? Standard instrument departure. Solo Web 6720, poderia, não sei se teria como solicitar que ele é empanado para chamar a nave, que estamos aguardando aqui, não tem ninguém no ping, né? Pra puxar. Ah, muito obrigado. Tá livre ingresso pro Pátio 1 para o FG na venda? FG na venda? Não sabe antes, não sei se for um live ingresso no nome do vídeo, era meia. Não sei antes que for um vídeo, e eu só disse que eu não consegui, que eu tenho, que eu não consegui. Gente, Norte, prosseguindo pelo Pátio 1, observando o WebJet do gate do F-19. Salvador, Russian F-6201. Qual seria a saída prevista para o GTV? Obrigado. Salvador, trip 5241, pushback acionamento. Acionado, 5444, o voo 925. Lauro de Freitas vai retornar em seguida. Gente, sobrevoo em Lauro de Freitas, evite a final da 1-0 e o eixo de decolagem da pista 1-0. Yankee Delta Charlie, mantenha aí a vertical de Lauro de Freitas sem interferir com a final da 1-0 e com o eixo de decolagem da 1-0. Charlie. Go ahead. Taking off from runway 10, right turn after departure, dial leader. And breathe 120, the small lady spoken 5474. Call you back on ready. Scott, uniforme de mentor, 1-8, décima meia. Obrigado. Afirmativo, autorizado Lima, Mike, Quebec, de Quebec, Camará 2826, para prosseguir o ataque da Ucraia, o F-19. Salvador, report 022, request pushback and start. Sobrevoo sobre Lauro de Freitas, 500 pés, não vai interferir com a final da 1-7. Afirmativo. Prossiga com o nome 01. A intenção seria o ILS Whisk. Ela autoriza a prova do 367. Com o nome 01 autorizado, vá a Serra Victor 367, desça para 2500 pés. Reporte estabilizado. 2500 para 367, para trás estabilizado, 1601. Fernando? Ainda não. Gente, reporte quando for retornar o Índia Delta Charlie. Charlie. Rotatório, isso que é assim de fato. Whisky-Oscar, uniforme autorizado final da 1-7, reporta na final de 3 milhas da 1-7, embaixo travado. O Whisky-Oscar uniforme. Sierra Bravo, Mike Kilo, ou táxi é Pátio, Índia Alfa, ponto espera da 105241. Para o regresso? Firmo. Prossegue para que pátio? O Pátio 5 do Aerostar. Gente, tem condição de prosseguir direto para o Aerostar? Afirma que é presente? Negativo, o senhor vai prosseguir com a proa da... O perna do vento da pista 1-0, tem uma aeronave já na final da 1-7, o senhor vai se enquadrar como número 2.